aceitasse meu amor, os doces iam ter fim, as luas iam se acabar e todo mel vai de mim. Ainda não achei a âncora do meu coração, fico perdida na longevidade. Mas se eu aceitasse meu amor, o que é que iam falar? Que nada disso é à toa e tem alguém pra chegar. Além do mais, só de pensar amor me baixa a tensão e murcha até a flor da mocidade. Qualquer desejo sempre me comove demais, mas realmente as coisas não são bem assim. A gente se adora, se devora, mas eu quero ver na hora do mingau do neném. Se eu aceitasse amor, eu juraria eterna paixão, fidelidade até que a morte nos separasse então. Mas certamente que depois eu pediria perdão, pois sentiria uma saudade enorme. E quando a noite enfim chegasse, o sol se escondesse então, a gente iria adormecer em frente à televisão. Agora vê se esquece tudo bem, me faz um favor, apaga a luz, me dá um beijo, dorme. Qualquer desejo sempre me comove demais, mas realmente as coisas não são bem assim. A gente se adora, se devora, mas eu quero ver na hora do mingau do neném. Se eu aceitasse amor, eu juraria eterna paixão, fidelidade até que a morte nos separasse então. Mas certamente e depois eu pediria perdão, pois sentiria uma saudade enorme. E quando a noite enfim chegasse, o sol se escondesse então, a gente iria adormecer em frente à televisão. Agora vê se esquece tudo bem, me faz um favor, apaga a luz, me dá um beijo e dorme.